0115. Afirmativo, está autorizado então, decolagem 18, curva esquerda, corredor é cheio, mil pés, e vai acionar 0115 com 319-35, 2733, está pronto para acionamento. Sim, pessoal, tudo bom? Está com 04 a bordo. Autorizado a acionar, reporte para o táxi, 0733, táxi. Reportará para o táxi, 2733. Para ingresso, 1 azul, 4082. Tudo 02 autorizado, ingresso 862. Quase 09, 809. Autorizado para o 09, 4082. Solo, passarei do 2230 na sua escuta para o táxi. 0230 autorizado, táxi, Alfa Kilo 43. Remota 14. Alfa Kilo 43, remota 14. Ciente, passarei do 2230. 3566 era passagem ao Embraer 120. Entrará no passo 3 após autorizado o táxi até o ponto de espera da Golf, QNH 10-12, Lacha Maratoui, 118 da sua meia dúzia. Ele vai dar passagem lá no ponto de espera 118-6, então 3, 5-6. Salvador, está 3-2-3-4, pushback da semana, 04. 3-2-3-4, autorizado, reporte para táxi. Autorizado, tem mais para o táxi, está 3834. Paulo Salvador, boa tarde, 35489. Bom dia, web 6702, tá, estava no localizador e o campo à vista. 60, vitória da conquista. Vixe do tráfego, porém ainda não avistado, vento de 240 graus com 8 nós. Continua a aproximação. Agora sim, tráfego estado, está livre o pouso na pista 28. 240 graus são 8 nós, os outros 90 metros da 28 estão fechados. Ok, está livre o pouso, 7 dos últimos 90 metros, 6702. Salve Salvador, passarei do 2230, quando possível, 180 para a vitória da conquista, senhor. Passarei do 2230, vitória da conquista, 180, confirma? Sim, ativo, senhor. Aguarde cópia, número 5 para cópia. Número 5, gente, 2230. Salve, Fábio 2733, estacionado, pronto para o táxi. Autorizado táxi de hotel até o ponto de espera, chamar na torre, 18, acima 612, que negar 1012. Força aérea 2733. 763 autorizado, táxi até a torre. Total 9891 autorizado, Florianópolis, nível 380. O UISC 50 até Maricá após operar o 314 até o destino. Decola 218, curva à esquerda, saída Gola e transição Gonza. Controle 119 decimal 35, transponda 5004. Autorizado, Florianópolis 380, UISC 50 até Maricá e após operar o 314. 28, curva à esquerda após Gola e Gonza. 935, controle 5004, transponda. Correto, correto, aponte para o posicionamento. Para o posto de estacionamento, 98. Autorizado, reporte para o táxi, está 9891, posto de estacionamento. É. Força aérea 2733, reporte para cruzamento da pista 28. 2733, reportará. Salve Salvador, está 3661, informação Victor, autorização em Léus, nível 220. 3661 Ilhéus 160, confirma? É o 220, repetitivo, tá? É 220, aguarde cópia. A escuta aguardando. 1394, cópia. Pronto, copiar. Salvador, tá 3234 para o táxi. Então 3834, confirma idade? 97, a bordo 355, Teresina. 3834, localizado táxi Alfa. Índia Alfa reportará antes da Delta. Índia Alfa antes da Delta reportará. Quarta pronto para quatro. Corona 394, autorizado Galeão, nível 360, Clube Zulu 14, decolada 28, curva esquerda, saída Gole, transição Gonza, controle 119.35, transponda 5003. 3003, autorizado para o Galeão, P360, Gole, Gonza, Zulu 14, eu não copiei o controle, o transponda é 5003. Controle 119.35, contejamento correto, reporte para pushback acionamento, gate 10. Aporto para pushback acionamento, voo no 394, no 10. Puxa, aciona no 061600. Paulo Salvador, objeto 6702, vibrou na sua escuta. Autorizado táxi, quilo, corrigindo, mantenha a posição, objeto 6720. Mantém a posição, 6720. Pushback acionamento no 061600. Quad. Objeto 6720, corrigindo, autorizado seu táxi para o pátio 3. Para o pátio 3, autorizado 6702. Então 3134, bem passagem para a aeronave da Webjet, que vai cruzar só para o pátio 3. Tem 3 da passagem para o Web, tá? 3834. Webjet 6720. É, autorizado o cruzamento da Alfa para o Pátio 3. Autorizado cruzamento para o Pátio 3, o 6702. Total 9891, faça o pushback com a cauda para a pista 28. Cauda para 28, total 9891. Fala o Gola 394. Confirme? É o Gola 394, está pronto para pushback? E confirme a saída, vai ser Gole, Gonza. Afirmativo, devido a sua decolagem da pista 28, inicialmente vai fazer Gole e Gonza, depois vai ser orientado para a Zulu 14. É, a gente está pronto para o pushback na posição 10. Gente, aguarde a autorização de pushback. Aguardado. O Força Aérea 2733 autorizado o táxi até o ponto de espera da 28, lá 118.6, 2733. Tu espera visual no setor, aguardando autorização para aproximar, ok? Positivo, vai baixar para mil pés agora, Romeu Gorfeta, e na sua escuta. Total 9891, vai dar passagem para o tráfego da Webjet, confirme. Afirmativo. Webjet, hoje prossegue o seu táxi em frente, reporte para ingressar no pátio principal, Webjet 6702. Ok, vai seguir o táxi em frente, reporta para ingresso no pátio principal, obrigado amiga da Total aí. Tá bom aí. Webjet 6702, agiliza na medida do possível para o portão 086702. Agilizando para o 086702. Gol no 600, após passagem de aeronave da Webjet, a retaguarda inicia o pushback no 612, no 602. No 600, após passagem do Web. É o 600, confirmando. 4. Tipo, tem um tráfego de chiqueza, tá cruzando agora 1500. Afirmativo. Decorreu os 49-2935, bom voo, 3566. 3566. Bom, e agora, bom voo, filho. Bom, o Golf Victor tá livre em interceptar a final da 28, da correção, final da 17, ok? Curva direita para a final da 17, chame na final com o trem baixado e travado. Isso, passará agora, curva pela direita e interceptar a final da 17. O hotel, eu contei o Golf, faço um 270 pela esquerda e reporte interceptando a final da 17. O Eco até o Golf. 360 pela esquerda para interceptar, ciente. Justo no 0 no 3, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 2000 está autorizado, reporte estabilizado, gol 1970. Controle, o TAN 3566, boa tarde. 9891? 9891, não prossiga. Autorizado para a cabeceira 128, pushback ou não tem a instrução anterior? 220 graus com 0612. Positivo, livre posto 17, trem mais travado, Romeu Gorfeta. 360 por 15 milhas, autorizado a tandere 566. 66. E o pushback check com a cauda para a cabeceira 10 e seguir para 28. Afirmativo, se tiver condições, pode efetuar. Afirmativo, obrigado. Dano. Atmosfera pronto. Seu 3834 alinha e mantém. Alinha e mantém, tá? 3834. Afirmativo. Objeto 6721 para Fortaleza, autorizado nível 310 pela rota Pesula 19, decola da pista 28, curva direita, saída Aron, transição Frote, controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione o código 5547. Afirmativo, senhor, autorizado do 310 para Fortaleza, na Pesula 19, decola 28, pela curva direita, saída Aron, Frote. 1935 é o controle de 5547, transpondem para o web 6721. Correto, ó, reporte para pushback 6721. Vou dar na pushback 6721. Flip 5489, cópia. Copia 5489. Uma cadeia de rodas da Terra Romeo Alfa. Val direto, controle 119 decimal 35, torre 1186, acione 5026. Sente autorizado, 160, conquista, decola da 28, esquerda, Glória, Val, após DCT, controle 11935, torre 1186, transponder 5026, trip 5489. Correto, chame para acionamento 5489. Chamarei trip, obrigado. Aprovado para o táxi, Gona, 39460 a bordo, 4 horas mais 10, alterna Campinas. No 394, siga o bang da companhia que está no através do portão 612, no ponto de espera da 28, 118, decimal 6. Gente, eu sou só igual no 394, obrigado. Solo, teria autorização do seu 3661? Solo 3661, no aguarde, passarei do 2230, copia. Para o táxi, voo no 600 com 2850, alterna Maceió, tá 107 no cabelo. Gol no 600 vai seguir tráfego da companhia que está finalizando no portão número 5. Siga o tráfego via Juliette, Alfa e Delta no ponto de espera 118.6. Juliette, Alfa e Delta no ponto de espera 18.6, Gol no 600. Alô, Altena, Porto Alegre. 9891, autorizado táxi via Taxiway Kilo, Alfa e Delta no ponto de espera da 28, 118.6, 9891. Que bafa, tá? 118, aí, ó. Fala, Gol 924 para o táxi com ONU, ONU 2 a bordo, 2 horas e 56, alterna Salvador. ONU 924, Juliette, Alfa e Delta, corrigindo, Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera da Golf, 28, 118.6. Juliette, Alfa, Golf, na Golf, 18.6, Gol. São 3661, no cópia. Prossiga, até 3661. 3661, autorizado Salvador Ilhéus, nível 220, pela rota Golf 677, decola da pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, Ilhéus, controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, acione 5005. Autorizado Ilhéus, nível 220, via Golf 677, Gole, Eval, decola a pista 28 com curva esquerda, controle 119, decimal 35, a torre em 118.6 e o transponder 5005, até 3661. Correto, chame para acionamento 3661. Sente. Paulo, Romeu Golf, para o Glass Patiola, para o Pátio 3. Romeu Golf Vitor autorizado, observando a aeronave da Gol à frente, taxi até o Pátio 3. Só escuta a palavra, galera. Paulo, Gol 1336, no 3, preciso pushback acionamento, quanto aguarda a autorização? Aguarde, aguarde a autorização de pushback acionamento, 333. Guardando, 333. Fusera 2733, Salim mantém, preparando seu decolagem de imediato, ok? Afirmativo, preparando de imediato, pessoal que fechou, Salim mantém. 265, descendo até o 220. Eco Hotel Golf, solo 55, backtrack, pátio 4, reforma pista livre. Diego no 333. Gol no 333, Salvador São Paulo, nível 360, pela rota Perusque 58, decola da 28, curva esquerda, saída Gole, transição Gonza, controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, acione 5024. Autorizado São Paulo, 360, de Upper Risk 58, Colosa 28, curva esquerda, saída Gole, transição Rosa, controle 1935, 2186, transponder 5024, pronto. Pushback livre, chame para o táxi 1333. Autorizado, 1333. 35, tá 3834. Vamos verificar a possibilidade. Informe quando estiver pronto para o pushback 5489. Sente, reportarei 5489. 5489 apenas confirmando, já copiou a autorização? Afirmativo, tá, copiou da 28. Se for possível, coordenador 97, agradeço. Certo, vamos tentar a coordenação. Só a confirmação da que foi autorizada foi agora e levá-la para o direto, confirmando. Afirmativo, gole, aval, pós direto. Ok, então a gente vai modificar a saída aí, vai ser gole, gunza. Gole, gunza, pra não consertar com a SCAC que chega do setor sul, então vai ser pela gole, gunza. Aguarde a coordenação com a 17. Sente, gole, gunza, tripe, obrigado aí. Para o pushback, acionamento da 3661 no ponte 11. 3661 no 11, autorizado, chame táxi 3661. Autorizado, pushback, acionamento nosso, 3661. Brasil 6320, 27.150, com o Salvador Approach 119.35. Lado 57, corredor Axé, chama o controle 1935. Sangará 35 Axé, o 2733. Senhor. Controle, sobe 2733, após a decolagem, indo para o corredor Axé, vai manter mil pés. Respeito. Reportará 2733, manter mil pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Reportará no farol 2733. Salvador Ponte, Avianca 6320, boa tarde, out of 200 to 150, with Victor. Por gentileza. 2230, autorizado Vitória da Conquista, o nível 180, 180, decola da pista 28, após a decolagem esquerda, saída gole, eval, após direto, controle 119 decimal 35, torre 1186 e o transponder 5557. Afirmativo, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 28, curva esquerda, pista da gole, transição eval. O controle 11935, torre 1186, código transponder é o 3557, o passaredo 2230. Correto, 5557 em pressionamento 2230. Assim o faremos, obrigado. 5530 milhas, TAM 3234. Rotatório, Quilo Quebec Serra. Igual com a pista? Igual. Quilo Quebec Serra, para ingresso no circuito, chame torre 118, décima meia dúzia. Outro meia. Da Gole, mantém Eval, pode descer 35489. Correto, chame pressionamento. Chamarei Tripe. Para o táxi, gol 1333. 140 a bordo, autonomia de 5 horas, alternativa Galeão. Autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118, decimal 6, 1333. Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera da 28, 186, gol 1333. 780, solo 00. Libera a esquerda, chame solo 21, décimo 9. 219, gol 1780. Direto Fortaleza. Direto Fortaleza, após o desvio, está 3234, obrigado. Direto, decola da pista 17, curva esquerda, saída Momo Algo, aborda direto, controle em 119, decimal 35, torre 1186, acione 5023. Da presente pro Edirona, teve chegada a cara em pista 2-2. Boa tarde, Gol 924, no ponto de espera pronto. 924, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 924. Delta, ponto de descida. Táxi tá 3661, 110, 110 a bordo, 2 horas e 15, alternando Aracaju. Então 3661 vai dar passagem para tráfego da Gol, que está prosseguindo para o portão número 4, faça táxi lento, via Juliette Alfa, no ponto de espera da Gol, 118-63661. Afirmativo, dá passagem ao Gol que vai ingressar para o 04, táxi lento, Juliette Alfa, ponto de espera, pista 28, Gol, 186, 3661. 1780, gate 4 autorizado. Paulo, está passando o Romeu Gorgonito. Gol no 780, gate 4 autorizado. Autorizado, gate 4, gol no 780. Romeu Gorgonito chamou o solo? Formativo, Romeu Gorgonito no pátio 3, agora para pátio 5, então pátio para o pátio 5, senhor. Aguarde para o táxi, Romeu Gorgonito, autorizado iniciá-lo, informe para ingresso no pátio principal. Iniciar a passagem ingresso no pátio principal, Gorgonito. São 3661, pode prosseguir seu táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da Golf 118 decimal 6. Juliette Alfa, 18.6, ponto de espera, até 3661. Pátio 5. É. Agora está autorizado 150. Nove oito nove um, Aguarde. Chame o controle de Salvador em 119-3. Afirmo, Força Aérea 2733, suba ao nível 045 na minha sequência, eu escuto. Ok, 2733, confirmou algum tráfego conhecido de Veracruz? Negativo. Ok, grato. Total 9891, contato radar na decolagem, suba nível 380, saída Gole, transição Gonza. Está na Gole Gonza, subindo para o 380. Salvador, é fantástico, cadê o seu nome Delta? Diga. Autorizado, é o 150 na rua de Santana. Feira de Santana. 150? Correto. Afirma. Após a Uber 2 que pousa na 10 ali mantém. Após a Uber 2 ali mantém, gol 924. Estádio, estou em Salvador, gol no 394, tá número 3 aqui na Paquita. Número 3, ciente, mantém o ponto espera, o gol no 394. 394. Pronto, desse se mantém o nível 060, reporte para modificação de regras para... Tá, vamos lá, olha só. Pereira de Santana, hein, Jogos Delta. 060, reportará, Jogos Delta. Número 2, mantém ponto de espera. Mantendo. 320, descendo, mantém 2000. Ok, Roger, down to 2000, Avianca 6320, QNH 1013. São Salvador, passarelo 2230. Passarelo, prossiga. Para acionamento. Acionamento pushback. Afirmo. Autorizado, passarelo 2230, chame táxi. Chamaremos. Alden, altimeter 1012. Do you request our naval confirm? Yeah, I'm not approach. Project to care position, we're clear to set to our nave to runway 28. Descend to 2500. Over. Okay, down to 2500, 1013. And expect aeronav approach, runway 28. Muito obrigado. Adiós. Victor, autorizado de cruzamento da 1735 até o Pátio 5, boa tarde. Tô lá na sua escuta até lá, obrigado, boa tarde. Cliente, reporte para o regresso, irá manter esse setor por quanto tempo, 2733? Cliente, Bravo Delta, semicódigo 5034. E desse setor, portaria 2733? Reportará, 2733. Então 9891, Recife agora, na frequência 288, alterno 3325, total 9891. 288-3325. O Fidel terá pousar somente sobrevoar a Feira Santana e após prosseguir para Salvador, confirme. Sim, mas nós vamos efetuar sobrevoo aqui no setor da usina, porto, e depois retornar para Salvador, para pouso. Gente. Controle Bono 924. Bono 924, contato radar na decolagem, saída Aron, sub, mantém 350. A subida Aron, nível 350 autorizado em contato radar, gol 1924. Station at 6320, clear for our nave, runway 28. Ok, clear for aeronav approach, runway 28, Avianca 6320. Bono 5106, identifica vigilância, agora 360, sudoeste, seguro, submantém livre, voo 360, forte. 24. O controle, prossiga. É o gol no 924, solicita desvio à esquerda de 10 milhas, devido a formações. Autorizado desvio, só me confirme até quantas milhas no juiz e a pro ideal? O desvio é 10 milhas, a pro ideal é 350. Gente. Pode chamar o controle ou não? Pode, 935 decolou os 11, gol no 300. Muito obrigado. O gol 394, livre de colagem, 210 grau, 79. Iniciando o gol na 934. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 333.021. Mantém o ponto de espera, 333. Mantém. 33.